um tiro passou, tá ligado? Bateu no portão, pegou na parede, no telhado, furou o lençol da minha mãe, furou o colchão, furou a madeira. Aí foi barra. Foi transtorno de personalidade, me manter o sol, liberdade, espaço cotidiano, Rio de Janeiro pra muitos, pra ir carnaval. Momentos alegres e tristes, enquanto gravo novelas você assiste, eu resisto caminhada, cenário violento. Comigo, Zona Norte, necessidade remota, provoco o armamento. Pistola, estou fora, acorda. Eu vejo que a imensa rapaziada é bola. O morro perigo constante, o maluco selvagem, eu não sou mais. Alguns plantados no morro, por necessidade, favelado, vida duro, viciado, duro bolado, preparado pra tudo pro morte. Tem gente que ajuda, como tem gente que fala demais. Ao invés de providência, os problemas aumentam mais e mais. Todo mundo já pensou isso na vida, pra dizer que nós vamos amigos de um dia se revoltar e entrar. Diferença social pra luz normal. Dizem que sou revoltado, mas eu não sou só apenas mais um revolucionário, pronto pra enfrentar qualquer parada. Já entendendo? Se ligou quem sou? Demorou. Façam palmas pra vocês, estou aqui, cadê vocês? Estou caindo dentro das oportunidades. Ideias diferentes, mas que abertos, dependentes. Talento, caminho, estendo, dificuldade, tudo nós temos. Sabotagem, boy, social. Falo que debato com revolução, educação. A esperança para o nosso povo. Escravo, sofrido, oprimido, subordinado. Minha aparência, só eu sei. Não sou playboy, aí você se engana. Moral, dignidade, espaço, vamos ver na fama. Respeito pra ser respeitado, somente que qualquer lugar que sou considerado. O tráfico podia proibir menor de 15 anos. Não, mas ele bota menor porque menor não é preso. Nevrose, é a fase que invade a mente que as outras pessoas, conflitos internos de várias ordens. Mente numa arma, cadeia, tá na agulha. A idade na subida do morro, nu e crua. E tá pesado, tô preocupado. Para, eu tô como uma viagem. Não se luta, tu espada oportunidade. Vou buscando, seguindo na fé. Ficar de pé é necessário. Comentar o debate, o falatório. Eu luto como guerreiro que passa pela fome e não se abate. Se abate, posso passar agora. Quando falo, o outro escuta. Use de imaginação, sua ideia e não viaje. Não fale com a boca dos outros, use a sua. Não julgue para não ser julgado. Use a mente consciente, tá ligado? Não se ligou, não haja com a atitude que minha mensagem terminou. Pensou que não vai crescer e vai ser dono do mundo inteiro, mas não vai ser porra nenhuma. Chega na hora, mano, quase nem 38 anos não passa.